Hoje eu trago para você um assunto que tem causado muita polêmica em todo mundo. Afinal de contas, será quem é que está com a razão? Um assunto altamente complexo. O que, que estamos fazendo aqui? Será debatida a relação sobre a fé e a razão. Quando o pecado entrou no mundo, desarrumou o sistema. Quem é que tem e detém a verdade? E a fé? Tem rolado. Quer crer que tudo isso que tá aí é obra do acaso? Ou se o que tá aí é engenhosidade e plano deliberado de um criador? Escuta essa aqui, meu irmão. Louco, nessa noite pedirão sua alma. Quero olhos atentos, não salvar de palmas. Certo, andamos por fé, não por vista. Eu quero ver se Freud explica. Andamos ao contrário, o movimento é diferente. Cristãos de Antioquia, não mais simples crentes. Quente, pra sempre pra não ser mais vomitado. Da boca do divino em profecias relatado. Me senti seguro quando parte pra razão. Mas só que me vi sem chão quando não segui meu coração. Quanto mais fé, mais perto de Deus cada segundo. Livro de autoajuda já não muda mais meu mundo. Sou só mais um que chamaram de fanático, seguindo a estrela cadente, mas sem reis magos. Mas no final, quando tudo isso passar, sua filosofia de autoajuda, onde é que vai ficar? Ser cristão pra alguns é mais do que condenação. Viver por fé num mundo de razão. Quando a multidão dispersa porque a palavra é pesada, então vai na fé porque é por aí a caminhada. Você tem que fazer uma escolha. Ou você crê na evolução, vive uma vida materialista e vai levar você a um vazio. Ou você crê na criação, que está sustentada por todas as evidências da natureza, de que existe um Deus acima de tudo e de todos, absoluto, que você vai ter que prestar conta com ele, e que ama você, e que quer cuidar de você. A Deus seja a glória. Entra a fé e a razão. Chega de conversa, irmão, que o tempo não tá nada bom. Abraça ou mete o pé, confessa ou nega a fé de vez então. Não é contradição, é sim ou não, questão de decisão. Cristão que se preza, não despreza sua convicção. Sabe o que fala, não se iguala com as mentes exatas. Cauterizada carnal, é natural, a letra mata. Serve de nada, a causa primeira dela é morta. Aposta, ataque, aposta nas correntes filosóficas, é moda. O mundo roda, é fora de cogitação pensar. Um universo em crise, os homens cis que se vangloriar. Pra variar naquela de querer provar que tudo é relativo, sem motivo, que é melhor deixar rolar. Massificar a mente humana é pensamento alheio. Do Deus que eu creio, ele é criador, é sublime, é supremo. Então não é pra menos que é por fé, não por vista. Humanidade calculista, só lamento, vai ficar na pista. Que nem Batista, no deserto pregoava. Convertei-vos que é chegada vinda. Consciência hoje declara é falsa. A expectação dos que diz que estão com a razão. Não vai pela emoção, fica na fé com o Deus de Abraão. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Darwin era cristão e até pensou em ser padre. Depois de perder uma filha, se afastou da religião. O conhecimento da criação, sabe o que é que traz? Libertação. Quando você reconhece um Deus soberano, o conceito de moralidade não é mais relativo. Deus fez todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. Se Deus fez todas as coisas, e se Deus é verdadeiro e real, a Bíblia é a palavra de Deus. A realidade final é Deus.